I guess my question is, is it not too late for me? Is it? Is it not too late? Diane, I need you to tell me that it's not too late. Bojack, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person, and I need you to tell me that I'm good. Diane? Olá, Olivia. Olá, internet. Está começando mais um Ctrl F, o seu podcast sobre a internet. Eu sou o André e hoje, dona Olivia, hoje eu vou ser polêmico. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Não, mentira. Hoje eu só vou xingar um pouco quem ouve podcast durante o banho e vou tentar explicar o porquê, definitivamente, você não deve fazer isso. A música no fundo é Is It Too Late For Me, do Beowulf. O link pra essa música foda tá lá no Doobly-Doo. E se você já não assina o podcast, já aproveita. Entra lá no Spotify, rapidinho, e me segue por lá. Somos quase 100 pessoas. Nossa. 100 pessoas lá no Spotify. Oh my God, who the hell cares? E sejam bem-vindos à internet, eu serei o seu guia. Olivia, seguinte, na semana passada eu tava ouvindo o podcast do Ivo Neumann, o Treta Talks, no episódio que ele entrevista o Cris Dias, e eles estavam falando um pouquinho sobre seus hábitos de consumo de podcast e tal, e aí começou a rolar uns papos que eu já ouvi algumas vezes antes e que eu sou muito contra, que é a história de ouvir podcast durante o banho. Você sabe, né? É esse rolê pra quem tem pouco tempo pra ouvir podcast. E aí o banho parece uma ótima maneira de aproveitar esse tempo inútil. Só que eu sou terminantemente contra esse hábito. E eu vou explicar pra você o porquê. Mas antes, deixa eu te contar rapidinho como é que eu cheguei a essa conclusão. E por que que isso me deixa um pouco bravo às vezes. É, tá bom. Quando eu era adolescente, passava algumas tardes, noites e algumas madrugadas jogando videogame. Ah, minha mãe tá na sala, eu já aperto o alt-tab e tá no CS metendo bala, pá, mano. Saiu o alt-tab ali, só chota na rola. Meu pai sempre chegava do trampo, olhava aquilo com um olhar meio de decepção, sabe, né? No sentido de ver eu desperdiçando um bem tão precioso quanto o tempo numa atividade que ele considera ruim, sabe? E ele sempre dizia a seguinte frase: É assim que você vai gastar seu tempo, André? E aí, como eu tava na adolescência, rola aquele lance de rebeldia, a gente acabava brigando e cada um se enfiava num canto da casa e ficava por isso mesmo. Me deixa em paz. Só que o que eu não sabia é que essa frase ia se enterrar em algum cantinho da minha cabeça e ressurgir quando eu menos esperasse. E isso aconteceu logo que eu acabei a facu. E rolaram umas tretas e tal, e eu tive que mudar de trampo, sair da área que eu me formei e trabalhar com um bagulho que eu nunca tinha trabalhado antes. E de repente, nesse momento que era o pior possível pra acontecer isso, essa frase meio que emergiu de algum quarto do meu cérebro e começou a me assombrar. É assim que você vai gastar seu tempo, André? Eu não tava mais aguentando essa tortura que meu próprio cérebro tava fazendo comigo, e aí eu resolvi criar uma rotina bem rígida, pra garantir que cada minuto ia ser aproveitado ao máximo. Então, logo pela manhã, assim que eu acordava, eu já colocava pra baixar os podcasts que eu ia ouvir até o trampo, de preferência educativos, na velocidade 1.5. Aí, durante o trabalho, meu cérebro e minha mente não me pertencem, né? Então, eu não podia fazer nada. Mas, no almoço, eu tinha que ler um livro, no mínimo de 10 páginas, de preferência clássicos. Assim que acabava o trampo, taca ali mais podcast até voltar pra casa. Se eu for correr, podcast. Se eu for tomar banho, podcast. E à noite eu me dividi entre vários cursos, né? De inglês, programação, história da arte. Isso sem contar o tempo que eu ficava mexendo no celular. No Twitter, no Facebook, Instagram, na NGAG. E toda vez que eu não estava fazendo alguma coisa, aquela frase voltava pra minha cabeça. Você vai sentar na cabeça. Esse ritmo intenso durou quase um ano. E eu realmente aprendi coisa pra caralho nesse período. Só que com o tempo eu percebi que em meio a tantas vozes na minha cabeça, das leituras, dos podcasts, dos stories, dos vídeos, uma das vozes começava a falar mais e mais baixo. A minha. E foi aí que deu um estalo na minha mente. Eu tava me acostumando a não me ouvir. E como consequência, eu tava sentindo que minha mente estava cada vez mais passiva e não tirava suas próprias conclusões. Não refletia sobre as coisas. E aí eu fiquei pensando, quando é que eu, em meio a toda essa correria de trampo, vida social, estudos, redes sociais, quando é que eu me dedico somente a parar e me escutar? Sei lá, no meu caso, nem no banho isso acontecia mais, porque eu tava ouvindo podcast lá pra poder render mais. Talvez então, antes de dormir? Não, porque eu ligava a TV e assistia até pegar no sono. Afinal, é o tempinho que eu tinha para descansar mesmo. Então, só nos sonhos. E só às vezes, porque com o som da TV ligado enquanto eu dormia, a Globo me corrompia e me fazia ter sonhos eróticos com o William Vac. Músico de 39 anos está em coma profundo. Zelda Merda, Zelda Mello. A questão é, Olivia, que eu percebi a importância de dedicar um tempo para calar todas as vozes do mundo, exceto a minha. E como isso foi importante para mim, sabe? Mas será que esse problema só eu que tinha, porque eu me cobrava para ser, entre aspas, produtivo demais? Quando eu comecei a olhar pro lado, a resposta não foi exatamente o que eu esperava. Mas antes da gente continuar, eu quero pedir para você pensar o seguinte: quando é que você para pra ouvir a sua própria voz? Olha, eu não tenho a menor intenção de julgar como você gasta seu tempo. E essa minha reflexão aqui não tem nada a ver com o tipo de conteúdo que você consome e nem a mídia. Não é uma questão para mim se você está assistindo 10 horas direto de Wakanda Forever no YouTube, se você está lendo Vladimir Nabokov, se você está ouvindo o jogo do Corinthians ou se você está assistindo Narutinho pela 50ª vez. O que importa é se você tem tempo para se sentir entediado. Nani? Por que entediado? Bom, porque é no tédio que a gente se ouve. É quando a gente não tá no celular, nem no computador, nem lendo, nem ouvindo nada, nem estudando. Quando a gente tá fazendo porra nenhuma. É só então que a nossa voz realmente aparece. E o tédio, ele é muito mais importante do que aparenta. Ouça esse trechinho aqui da palestra da jornalista Manu Chisoromod em um TED muito, muito legal. Out that when you get bored, you ignite a network in your brain called the default mode. So, our body, it goes on autopilot while we're folding the laundry or we're walking to work, but actually, that is when our brain gets really busy. Ou seja, o que ela está falando é que parte do seu cérebro só funciona quando você está realmente entediado. E ela ainda defende que esse tédio é essencial para você exercer a sua criatividade, e aí, na minha opinião, até mesmo o seu senso crítico. Só que, mano, quando é que a gente fica entediado hoje em dia? Nunca, porque com tanta série no Netflix, tanto podcast para ouvir, tanto livro, tanto curso gratuito, tanto vídeo no YouTube, tanto jogo de videogame, não dá para se sentir entediado nunca. Por isso que eu acho super importante separar um pedacinho do dia, mesmo que meia horinha, mesmo que só no banho, para deixar sua voz sair e não consumir nenhum tipo de conteúdo. E é por isso que eu fico meio puto quando alguém fala que ouve podcast no banho. Ah, e o link para essa palestra completa da Manush tá aqui na descrição e vale muito a pena ver, porque ela ainda fala sobre o resultado do seu projeto Bored and Brilliant e os perigos de uma sociedade que nunca se sente entediada. E tem uma outra parada, Olivia, que você precisa levar em consideração nessa história de podcast na hora de tomar banho. Quando você leva o seu podcast favorito, ou seu canal do YouTube, ou seja lá o que for, pro banho, você tá levando junto, de um jeito ou de outro, relações comerciais de consumo para um dos poucos ambientes que não foram completamente invadidos. O que que eu quero dizer com isso? Até 1880, a grande maioria das paredes de Paris eram cinzas e com pouca vida. Só que aí surgiu a litografia, uma técnica que permitia a criação de posters em massa, tal. E esses posters começaram a inundar a cidade francesa com artes muito lindas, dando bastante vida à cidade, mas elas eram muitas vezes ligadas à propaganda. 40 anos mais tarde, nos Estados Unidos pós-Grande Guerra, as casas eram um reduto praticamente livre de anúncios. Só quando alguém trazia um jornal, vai. Mas graças ao rádio, vozes desconhecidas começaram a entrar na casa das pessoas e oferecer ofertas exclusivas. Impossível dizer não. Então se prepara para dar risada e se inscreve no canal aqui embaixo. Sério, na moral, clica aqui embaixo e inscreva-se. Ou seja, a cada novo passo da tecnologia, novas maneiras de se colocar vozes dentro da nossa cabeça foram criadas. e outros espaços que antes não tinham nenhum tipo de relação comercial foram invadidos, em geral pela publicidade. Já procurou alguma vez hotel na internet? Hoje em dia, até mesmo as conversas que a gente tem entre amigos, naqueles zap ou no Messenger, são de alguma maneira possibilitadas, mas ao mesmo tempo monitoradas por agentes comerciais que têm interesses próprios. Isso é muito importante de pensar também. E eu nem quero entrar nessa discussão o quanto isso é bom ou ruim, porque é uma parada super complexa e nem é o lance desse episódio, mas o fato é que existem poucos espaços hoje que são livres de anúncio. Mesmo aqui nesse podcast, que não tem nenhum anúncio, porque eu não tenho ouvinte suficiente para justificar alguém fazer um anúncio aqui, mas mesmo aqui, de alguma maneira, existe algum interesse comercial envolvido, mesmo que fosse só do Spotify. E assim, durante o banho e enquanto a gente está dormindo, eu acho que são os únicos dois momentos que eu consigo imaginar um ambiente tecnicamente difícil de invadir, vamos chamar assim. Não é à toa que é durante o banho que a gente tem os pensamentos filosóficos mais bizarros, como representa muito bem o subreddit Shower Thoughts. Então, quando você põe um podcast lá para tocar, enquanto lava esse seu corpo sujo, de alguma maneira você está quebrando essa proteção, esse espaço e silenciando a sua própria voz. E enquanto ao sono, bem, as grandes corporações já não eram muito fãs do sono há um bom tempo. O CEO do Netflix, o Reed Hastings, por exemplo, disse uma vez que o principal concorrente da plataforma não era o HBO e nem a Amazon, é o sono. E superá-lo é um dos seus principais objetivos. Sai, desgraça! Eu quero dormir, porra! Caralho! Vai tomar no cu! Porra! Só que assim, é uma questão de tempo até eles conseguirem invadir esse espaço também. O Pokémon Sleep, o próximo jogo da franquia do Pokémon, é um dos principais players que está desenvolvendo tecnologias para tornar o nosso sono algo produtivo. E é por isso que eu não gosto quando alguém fala que ouve um podcast no banho. E se você estiver me ouvindo enquanto se lava, sai agora desse banho, abre seu celular, clica para assinar rapidinho o podcast lá no Spotify e depois desliga e ouve a sua própria voz. Fica ouvindo a minha voz no banho não, até porque é meio estranho. E para me xingar, se eu falei alguma besteira, me cumprimentar ou só para mandar um papo mesmo, é só me procurar lá no Twitter ou no Face, digitando podcast Ctrl F, ou me manda um e-mail, que eu acho difícil que você faça isso, mas tem essa possibilidade aí também. Os links para conversar comigo também estão lá no último pedacinho da descrição do podcast, tá? É só procurar lá. Espero que você me escute de novo, longe do banho, e tchau!